Índia, retorna a Torrino no 895, ajuste eu no 09. Confirmando sobre voo na ilha de Maré ou pouso? Sobre voo, senhor, na ilha de Maré e depois passar para o mar. Excelente, informe. Livrando o CTR. Não vou chegar a livrar, não, senhor. Posso ficar no chão? Informe iniciando sobre voo na ilha de Maré. Quero sobre voo, só na marca do ar. Isso, e a Alfa, reporta com disparo da Eco. Alfa, ponto para a Eco, reportar o 622, mantém essa frequência. Lima Fito Delta, autorizado a linha decolar pistão 06090 graus, no meia-noite. Passarela 2230, puxa o seu navio e remata na 10. Passarela 2230, livre puxa, ataque. Ok, vai. passar, sair na Delta, 121 Mauro, 162, 26. Lima Vitor Delta, colado 50, controle 120, decimal 8. 208, Vitor Delta. Salvador de Papatango Lima, Vitor Delta. Papatango Lima, Vitor Delta. Quanto radar decolagem, subo via PUCA para o 350. Via PUCA para o 350, Vitor Delta. Autorizado, puxa, mandar. Autorizado, para ataque, Passaria 2230 para o TAC com 51 pela B, 5 horas, Salvador. Passaria 2230, autorizado o TAC via parte principal do TAC Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Parte principal, Índia, vai na retaguarda do TAC. Um passarelo pode ir na frente do TAN e ainda não solicitou o táxi, só foi usado, preferir. Sim, dois, falou, Gono 9, portão 1867, no portão 3, push back, acionamento. Gol 1867, agora no instante para push. 10 gols. Puxa na R6226, mantenha antes a Juliette, portão previsto 03, aeronave da Gol vai liberar 100 e... Só autorizado, puxa. Sim, meu Deus. Foi informado, tranquilo, fora da linha, mas está visual dos obstáculos, 2230. Ok, 2230 com cautela. Capatão Lima, Kilo X-Way, informação curso é Oscar, número 2, para cópia. Papatango Lima, Vitor Delta, chama em Recife em 2085, alterna 2545. 2085, 2545, Vitor Delta. Posso confirmando, é voo cheque Cordeiro Chá? Ok, Romeu, meu golfe atualizado, vou local fora do Salvador, decolando ao 7, com curva direita no corredor Axá. Aciona 0113, corrigindo, 0112, controle 120, decimal 8. Pronto, 2230 da passarela. 0230 autorizado, linha decola, pista no 0, vento 100 graus, 18. Linha decola, 2230. Já presente o motor em 1895 para acionamento táxi de decolagem, um ajuste agora no 010. 605 para o táxi, 177, 3 horas e 50, alterna galeão. Autorizado o táxi, são 3805, via parte principal e Índia, no ponto de espera com a torre 1895, ajuste de altímetro 1010. Passa Índia, ponto de espera, 3805. Gol 1867, coordene com a equipe de solo, aeronave da ação, na passar retaguarda, assim que a mesma liberar, autorizado, puxo no 03. Gente, a posição autorizada, 867. Romeu Golfo, na passar, para o ingresso, na sede. Romeu Golfo, autorizado, ele é manter o 57. Pode manter uma sede, Romeu Golfo. Salvador, bom dia, gol 2, tudo bem assim, da Oscar, autorização total. Gole passarelo 2230. Passarelo 2230. Contato radar na decolagem, suba via Arbor 1, por 180. Você está livre da restrição? Suba via, para o 180. É, porque vai manter a mínima então. Foi informado que não cumpre a restrição de... da carta, a restrição ATC. Cliente. 10. Ali, Mateus 0, tão 3%. Lima Kilex Way autorizado, Vera Cruz, decolando da pista no 7 com curva direita, restrita a 1 no meu pé, corredor a chefe, em coordenação controle, acende até 1.500. Aciona 0135, controle 120, decimal 8. Lima Kilex Way, cotejamento correto, ajuste no momento no 010. Aciona critério e chama a torre para ataque 1895. No 7, 090 graus, 2230, eu vou direto elefa. Direto elefa, 2230. Do ataque só ponto de espera da Romeu, Lima, quilo. Está pronto, Lima Kilex Way, autorizado ali, MT, pista no 7. Tá, Gun,

Serra Lima, vou direto SAP. Lima? O 2230 da Passarela, solicita desvio esquerda para levar a formação à nossa frente na proa 260. Pode ser pela direita, um pouco mais pela direita? O voo 85, pequeno desvio à esquerda, aproximadamente 10 ou 15 milhas. Tem antes da livre. A 260 atrapalha, senhor? Já tá. Atrapalha nas aproximações de instrumento, por favor. Controle o papatinho ali, mas tirou aqui, então, tem como ficar restrito a 6 mil? Porque já tá em cima, não tem condição de girar à direita. Pente, submantém o 060. Quem fica restrito a 6 mil até livrar a formação. Controle o Lima Kilox 6. Lima Kilox 3, o número 3, achei, vamos fora da barra. O Lima Kilox 6 pretende fazer o sobrevoo no morro e após a Tara da Cruz, autoriza a proa direta do morro. 01, voo 867, muito bem. Voo 201, 807. 208, voo 867, muito bem. Serra Lima, desce mantém o 050, chegada a Mari, vou direto SAP. Direto SAP da presença, desce mantém o 050. Boa noite, 67. 867, boa tarde. Cidade do Radar Decolagem, suba via Arbor para o 360. Arbor 360 via 867. Salvador, vou no 964, boa. 964, identifique, desce mantém o 060, chegada a Mari, redução de velocidade 230, 9. Identificou, reduziu 130, descendo vai passar acima do 140 de Mário. 7. Olá, meu Golf, o nome é Pérez, corredor Bonfim, fome em Paredes, para ingresso do relato. Para Paredes, Paredes, para ingresso do relato, meu Golf. Senhor Lima, é autorizado 070, direto TAP. 070, direto TAP, pelo senhor. Não, 64, reautorizado 080. 080, nove meia quatro, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, esquerda para o 020, limite será radial 280 de Salvador. Esquerda 020, contato para 280 de Salvador, vou chamar a mensagem. Decolando da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição se para após o pêndulo 10. Aciona 5445, controle em 12F, decimal 8. Autorizado, vamos botar a 3 em 7 fala da 10 com esquerda, saindo da Puca de baixo, pêndulo 10, transporte 5445, controle em 1208, 2. Correto, no 256, chama quando pronto, puxa o acionamento. Já, vou para o projeto atrasado, 1-2. Autorizado, no 256, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2. Eu segue no corredor Bonfim e após o ingresso no Interlagos. Sim, após o Bonfim, eu vou parar para o ingresso no Interlagos, onde eu vou. Já pode ir para... Conquista 230, apresenta as informações da nossa direita. Conquista restrita ao 060 ainda, 2230. Sim, obrigado, senhor. Então 3805, chame Recife 251 na alterna 288. 251 na 288, 3805, boa. Alô, eu vou para você, está aqui. Sim, né? Siga, Romeu. Barreiras, 2714, seguinte, aguarde um minuto para cópia Barreiras no 160, prepare a subida Momo Vatap após DCD. Momo Vatap preparando 160 do 2714, obrigado. Esquerda pela 020, limite será radial 280 de Salvador. Esquerda pela relação 020, limite pela radial. Pela Rádio 280 de Salvador, Tichara. Que o Serra Lima desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0, 1-0. Centro de ajuste, desça para 040, Tichara. Salvador, Chanel 6320, sem identificação, desse mantém 0, 70, chegada Mare. Prima Kilex 3, Frequência livre, 12345. Chamei para o sobrevoo em Veracruz. Para o táxi, voo 12, subia voo 91 agora, estou dando 2 horas de minutos, alterna a gente. O 256, autorizado o táxi direita via Índia, ponto de espera, São Rio, 1895, ajuste 1000. Táxi direita Índia, hotel da 1000, 1000, 1000, 1000. Tô só me livrando do CTR. Formado para o CTR, o 2230, subi e mantém 1060 como final. 1060, 1060. O Sr. Lima prossegue para o RNAV, 1060? Afirmativo, senhor. Afirme? Afirmo, é RNAV, 1060. Gente, aguarde para ser orientado para o RNAV. Não aguarde, tudo certo. Sr. Lima, reação da navegação, vem na produção Vitor 368. Direita, Sr. Vitor 368, Cristiano. Passarei 2230, sub, mantém 1060. 1060, 2230. Bruno 867, chame Recife em 288, alterna 260. 288, bom, 867. Qual é o perfil lateral da chegada em 320? Colapso no zero sem parada, vento 1000 graus, noite. Ali tem colada 1-0, sem parada, 1-2. Para o retorno, para o pouso? Sim. Tati, voe rotatório, informe visual com o campo. Pode dar rotatório, informar visual com o campo, Romeu Gol. Visual na 964. 964, assuma a navegação, voa o Serra Vitor 368. 368, voa na 964. 985, estabilizado? Estabilizado. Pode aproximar sua aeronave e chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295-985. Sr. Lima, livre aproximação em nave, desça para 2500 pés, último trem Salvador, 1010. 1010, autorizado em nave, 1010, então 1010, tudo certo. Se a Delta e a Eco. Caso ultrapasse a Delta na hora do pouso, livrar na Fox ou na Golf. Afirmativo, vai livrar na Fox, o gol 1985. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1000 graus, noite. Livre decolagem, boa noite, perdão, livre pouso, boa noite, 85. Na torre 18, decimal 95 para ingresso, um circuito de tráfego. 95 a torre para ingresso, Romeu Novo, graças. 20, decimal 8. 208, uma boa tarde, no 253. Torre o Romeu Novo. No meu Golf, reporte com o final 1-7, tem um Boeing final de 4 milhas, capoeira. 1-0. Autorizado final, reportará o Romeu Golf. 5-6, contato radar na decolagem, suba via Puca para o 370. Via Puca para o 370, 2-5-6. Controle aqui do Serra Lima, avanço Serra Victor 366, estabilizado no procedimento terminal. Serra Lima, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Meta 18, 95, pelo Serra Lima. Por 964, desce para 4010, o altímetro em Salvador, 10, 10. 4000, como ideia, volume 964. Tombo Azul 2, 7 no 4. Afirma, 7 no 4. Barreiras utilizado nível 160. Decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Momo, após Momo, transição Vatap, direto Barreiras. Aciona 5454, controle 120, decimal E. Do Serra Victor 372, porque do Serra Lima é pouso não, 97 possível, senhor. Sérgio, eu posso procurar o cancelamento. Aqui do Serra Lima. Quanto era aqui do Serra Lima? 27. Correto, 27 no 4, reporta para o nosso estacionamento. 4, 27, 4, 4. Passarei do 2230. Quanto é que eu? Torre o Romeu Romeu Golf na Vestal da Romar, na final da 1-7. Duro no 0 no 0, liga final do R9. Agora é transferência das comunicações. 2.500, 1.010, está livre o R9, 994. Pode vetoração para o sequenciamento. 6320. Três, dois, zero. Subvetoração para o sequenciamento de tráfego. Curva à esquerda para o 360. Limite será radial 280 de Salvador. E se mantém a 4000 pés, ajustado agora no 0, no 0. O Xaner 6315, Guarulhos autorizado no nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva. Após Motiva, intercepta a Pendulum no zero, até Pubave. Após Pubave, a Pendulum no meia e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5456, controle Salvador 120, decimal 8. Recife, em 2085, outra 2545. 2085, 2545, boa tarde, 1256. Ingresso para Libra na Delta, gol 985. No meu gol, solo 18, livra na Babá, no Costa Fecão. Torre Papa Romeu, Guilherme Serra Lima, passo Serra Vic 372, solicita cancelamento plano instrumento. E prosseguir para 1-7, se possível, senhor. Marcia Lima, Plano FR, Salazão 8. Reporta de base para a final do 1-7 pela direita. Reporta da base para a final da 1-7. Bom, já está com o plano embaixado checado aqui, senhor. Manifestação, destino na margem. O 964, redução de velocidade 2209. 2209, redução de voo 1964. Solo 121.9, livrar com 85. Casa não é boa. Solo bom, boa tarde, boa noite, 85. Voo 1885, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 8, boa noite, 85. Essa visual, boa na 964. 964, complete aproximação, a nave chama Torre Salvador em 198 decimal 95. 1895, obrigado, boa. Ok. Torre Salvador, boa tarde, boa na 964, estabilizada a RNAV da 10. O 1964, informarei que está livre, continua a aproximação. Gente, 964 guardando. Faz para a curta final da 1975. Será embaixado, checar aqui o Serrema. Aquele Serrema autorizado, pouso, pista 7, 1, 0, 0 graus e no 69. Autorizado, pouso, aqui o Serrema. Aqui do Serrema. B315, estamos com uma interferência na 1219, por gentileza, a frequência do solo agora será 1211. Chama para pushback 1211. 1211, obrigado. Mais 27, 14, solo. Azul 2714, por gentileza, modifica a frequência do solo para 1211. 1219, a gente está com uma interferência aqui, vamos mudar agora para 1211. 211, obrigado. 10, 5 da SAC 3, agora 964. 20, setor de viu? Iniciar Lima, solo de 2-0, compacto. Tem prioridade, papá no Costa. Salvador, 100, liga final é RNAV, chama estabilizado no 366. Bom, 164, subvetoração para o sequenciamento de tráfego. Curva esquerda para o 360, limite será radial 280 de Salvador. Desce até 4 mil pés, ajustado no 010. Esquerda para o 360, limite radial 280 de Salvador. 4 mil pés para a proa. E 1090, ou com a EPA. Dos meios, essa notificação, 3 horas de chegada, Mari, chama ideal de descida. Esse mantém o 080. É 3, 3 meses. Lerma 1142 solo. 1142. Por gentileza, chame 1211 para a cópia. Essa frequência está com muito ruído aqui para a torre. A gente está mudando para 1211. Chame 632. Meia, redução de velocidade para 2309. 2309, descendo para 80 ou 8630. Mantém a frequência da torre, taxi via Alfa, reporta onde para da Eve. Gente, mantém a Juninho da Escócia, vai para a Alfa, chamando o ponto Terra. Confirmando, tá 3560. Eles são para 2209. Já está praticamente com a 2209 para 3560. Pode. 320 estabilizado? Sim, hoje está 320, 19 horas. Aproximação em nave, chama 2 em 18, decimal 95. 2199, chama 18 horas. Salvador, chama 320, 19 horas. Chama 320, continua a aproximação, informa a lei que está livre. Guarde 30 segundos para girar para o 366. Guarde. Meu nome é 4, recomendação na produção do 366. Já ligou 366, o nome é 4. Chama 320, a taxi alfa está fechada entre a Delta e a Echo. Se ultrapassar a Delta no grande pouso, livrar na Fox ou na Golf. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1,00 graus. Chama 320. Autorizado pouso, pista no 0, fotografia pista taxi Fox Trot, chama 320. Fogo na nossa 4, mas no ponto. Gente. Chama 632.000, redução de velocidade para 200 nós. 200 nós, 632.000. 3560, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda 3 para 360, limite será radial 280 de Salvador. 360 pela 2 Salvador, Salvador, 36. Chama 6326, é autorizado 5 mil pés. O altímetro em Salvador no 0 no 0. Chama 326, subduturação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda por 360, limite será radial 280 de Salvador. Na 6320, solo de 29, livre à direita, taxi alfa, reporta uma espera da Eco. Salvador, muito boa. Águia 227 no 4, quando pode esperar a 1 no 0. 227 no 4, autorizado ali, mantém 5 no 0. Ali, mantém 5 no 0, 27 no 4. Passando pela vida 366, 1 no 64. 4, compatível aproximação em nave, China 2, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2 no 95, graças. Sim, a vida 366, livre e final em nave, chama estabilizado. Azul 27 no 5, essa é a minha indicação, chegada a MAN, desse MAN tem um 050. 050 na MAN, identificado, Azul 27 no 5. Irá ultrapassar o limite, será como novo limite, a radial 300 em Salvador. do 2715, reduz a velocidade para 220 nós. 220 na Delta, chama Sol 2.1. O número 64, Sol 36, livre à direita, taxi F Alfa, reporta ponto de espera da Eco. Alfa, taxi F, reporta ponto de espera da Eco. O 1.1.64. Então, o meu livre acionar, vamos perguntar. Zero, complete a final do R9, chame a 2 Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, decimal 0. Reporta onde para dar Romeu. Procedimento R9, desça para 2500 pés, com ajuste, chama 0-1-0. Negativo, tem aeronave rápida já no final, informarei após a guarda, manter posição no ponto de espera da Eco, o 1.64. Você não acha que vai manter posição no ponto de espera da Eco, o 1.64? Vou mudar presente os dois, 7.4. Se possível, informe sua pro ideal para barreiras, azul 2.7.4. Controle do 2.7.4, pro ideal, a barreira vai ser 3.0.0. Copiado, azul 2.7.4, aguarde para prosseguir direto. Aguardando o 2.7.4. De papapá, Juliette, até o Romeu, alinha e mantém cabeceiro na 7. Salvador, então, 3.5.6.0. Então, 3560, avistado, fuso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-7-9. Fuso autorizado na 1-0, então 3560. Controle de Salvador, autorizaria para o azul 2.7.4, só de barreiras para evitar formações. Dado barreiras da presente, azul 2.7.4. Barreiras da presente, azul 2.7.4, deu graça. Oxalá 6326, NC redução para 1809. Descida para 2500 pés e agora transferência de comunicações. Para 2500 Azul 2.7.4, confirma a prova que está tomando agora? Proa 300 para o azul 2.7.4. Deixa na 6325, mantém a ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6325. 15, está autorizado a final do R9, desça para 4.000 pés com ajuste no 0.0, reduz a velocidade para 1.909. 1.0, descendo para 4.000 pés, descendo para 1.909, azul 2.7.5, autorizado a R9. Estou aí, confirmado. confirmando para o 3560, a intenção é após o pouso já de imediato, o backtrack? Agora instruções, 3560. Chame 3-2-6, complete a final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. Chame 3-5, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 6-3-5. Xenai 6326, continue a aproximação, reposta para o serviço 372. Pela 260 de Salvador, 2279. Extensão para o 3560. Então 3560, realize 180, Librana Delta. Após Librana Delta, chama 121-199. Estimativo 180, Librana Delta, só 3560. Bom, número 64, serizado ingresso, atentando ao tráfego da TAM, libera na Delta, chamou no 219. Gente, vai seguir o TAM na Delta, 219, gol 1964. Gente, agora pelo comando. Rodou, boa tarde, TAM 3160 de lança escuta. Azul 4116, acione a identificação, chegada a Mari, desça via para o nível 050. Identificou, descendo via Mari para o 050, 4116. Azul 2715 está 12 milhas oeste do Oceano Vitor 366, reassuma a navegação para o Oceano Vitor 366, está autorizada a final do RNAV. Desça para 2500 pés com ajuste no 010. 2500 pés na proa do Serra Vida 366, azul 257. Puxando a 6315, decolagem autorizada, pistão 0, vento 100 graus, 179. Vamos à decolagem, puxando a 6315. Isso aí, sou seu paciente do buraco na taxiway? Positivo. Na T09 estão tendo que fazer o backtrack pela pista, aí a torre pediu um espaçamento maior. Ah, tá ok então, vou resolver o backtrack.